toda e qualquer preparação encarnatória, seja na Terra, seja em qualquer orbe do universo, é muito bem preparada, muito bem planejada, porque a trajetória de todo e qualquer espírito que está se preparando para ser inserido na vida física densa, na vida física, na vida material, aqui na Terra, mesmo que seja uma pequena experiência de poucas décadas, ou até mesmo de poucos anos, poucos meses, poucos dias, poucas semanas ou poucas horas e até mesmo segundos. É mais importante do que o humano da Terra possa entender. É muito mais importante do que se possa imaginar o humano da Terra. Uma encarnação muito pode acontecer, seja para o declínio de um espírito ou de muitos, ou para uma subida, uma elevação espiritual imensa, dependendo da escolha do espírito. É claro que todo um planejamento é feito antes de encarnar. Toda uma trajetória é feita. Existem vários fins diferentes e Deus sempre conduz os seus filhos ao melhor fim. Deus sempre avisa. Seja no coração, seja através de outros. É claro que nem sempre é ouvido. Planos durante encarnações podem ser mudados mediante as escolhas, mas sempre, sempre há um fim traçado pelo Altíssimo. Não tem como correr desse fim. Há uma trajetória, há um percurso a ser feito, mesmo que o Altíssimo recolha uma alma antes do que foi planejado. Isso, mesmo que pareça não ter sido planejado, esse destino, Deus já sabia que poderia ser um dos destinos. Mesmo que se escolha um caminho ou outro, Deus já sabe todos os caminhos existentes, todos os caminhos que o espírito pode escolher, o espírito encarnado. Principalmente num planeta escola, um planeta que é um educandário de espíritos. Porque a maioria dos que são trazidos para cá para serem educados, esclarecidos, cada um de acordo com a sua capacidade de entendimento e a sua capacidade e o seu nível evolutivo, mas todos são orientados com o objetivo principal: evoluir os seus espíritos, crescerem, se aproximarem o mais rápido possível de Deus, Porque essa é a verdadeira alegria. Essa é a verdadeira felicidade. Porque vocês, nós, podemos fazer planos e escolher caminhos. Mas Deus sempre te conduzirá para o caminho que Ele escolher no final. Ele é quem escolhe o caminho. Mesmo que hajam espíritos que insistem em escolher o caminho das trevas por milhares de anos ou até milhões, Deus sempre traça o caminho, porque a pressa inexiste no eterno, no altíssimo. A pressa inexiste. Mas o espírito esperto, o espírito inteligente, o espírito que raciocina e sente e une o amor ao raciocínio correto, ao raciocínio reto, e escolhe evoluir, mesmo diante dos percalços, diante dos obstáculos, diante dos ataques, da incompreensão dos seus irmãos, esse não imagina, ele pode não sentir, pode não perceber, mas ele não imagina o quanto ele está se aproximando de Deus, e ele perceberá, caso ele escolha este caminho até o fim da encarnação, mesmo que seja incompreendido, ele perceberá que quando ele retornar à pátria espiritual, o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu. Estamos presentes, temos visto. Mesmo que vocês não acreditem na nossa presença e na nossa existência, mesmo que vocês não nos sintam, mesmo que vocês não nos enxerguem, nós, os Espíritos da Luz, servos de Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo, os acompanhamos e acompanhamos também uns aos outros aqui na quarta dimensão. Acompanhamos vocês na terceira dimensão. Estamos sempre presentes. Vocês nunca estão sozinhos. Sempre há alguém próximo. Sempre há alguém intuindo, inspirando. A pergunta é: quais as inspirações e as intuições que vocês vão seguir? Porque também há as inspirações e as intuições para o mal. Qual a inspiração que vem no seu coração que você vai seguir? Isso definirá, a sua escolha definirá quem você é, se você é um espírito da luz ou das trevas, ou se você tem mais luz ou menos luz no seu coração, ou no mais profundo do seu espírito. O conselho de Caboclo Cobra Coral é: siga a luz, siga o amor, siga a fraternidade, siga a benevolência, siga a paciência, a tolerância, a compreensão com o seu próximo. Mesmo que tu sejas mais adiantado, se tu és mais adiantado do que um próximo seu ou outro, você tem a obrigação de compreender, ter paciência, não tentar impor a ele o que você enxerga, o que você pensa, e nem querer esperar dele que ele seja como você. Ensine-o e o eduque em doses homeopáticas, na medida a qual sua consciência suporta, na medida a qual a consciência daquele que tu estás educando e orientando suporta. Nada mais, nada menos. Isso é o que importa. Assim agem os espíritos superiores para convosco, aqui da Terra. Eles não sacrificam vocês, porque eles sabem que vocês só podem ir até um certo ponto, e eles não vão exagerar, porque será algo em vão. O conselho, mais um conselho que este irmão, este humilde irmão, que tem pouco conhecimento, que ainda está muito distante da espiritualidade sublime e da sabedoria superior. O conselho que eu dou é: amem-se, independente do que esteja acontecendo no planeta, independente da violência, da corrupção, do roubo, do furto, da intolerância. Amem. Amem, porque quando vocês amam com sinceridade, principalmente quando vocês amam aqueles que não amam, ou que te atacam, ou que não te compreendem e respondem com violência, a luz que sai de ti é muito maior do que vocês possam imaginar. Assim como vocês não nos enxergam, vocês não enxergam sua própria luz. Porque vocês são luz, vocês podem não ver a sua própria luz, assim como não nos vê. Mas sua luz brilha quando você tem um sentimento virtuoso, um sentimento verdadeiramente divino, um sentimento verdadeiramente celeste. Cultivem isso, cultivem este sentimento, cultivem o sentimento do amor, da paz, da luz. Sejam serenos, amem uns aos outros, independente de quem seja. Amem já. Modifiquem a forma de sentir, de pensar. Vocês podem. Vocês podem fazer isso hoje, meus queridos irmãos amados. Meus queridos, unam-se. Unam-se em Deus. Caminhem com Ele. Andem com Ele. Caminhem. Conversem. Ele está sempre presente. Ele falará nos seus corações, nos seus espíritos. Tenham paciência. Deus vai se mostrar para vós através de outros, de outras centelhas, de outros filhos. A pergunta que Caboclo Cobra Coral faz é: vocês, meus irmãos, meus filhos, vocês vão ouvir Deus quando Ele falar com vocês? Ou vocês vão repudiá-lo, ou ofendê-lo, ou atacá-lo? Ele falará convosco. A pergunta que eu faço é: vocês vão ouvir? Vocês vão absorver? Vocês vão pôr em prática o que Ele falar convosco? Ele já vem fazendo isso. O que eu quero dizer é: daqui a pouquíssimo tempo, está havendo apenas uma preparação. Daqui a pouquíssimo tempo, Deus vai se aproximar mais de vós, porque vocês se afastaram dele. E por misericórdia e amor, ele se aproximará de vós e vai se mostrar de forma mais clara. Muitos não vão compreender, nem acreditar, mas muitos outros vão entender e acreditar. Outros não vão entender, mas vão confiar, vão ter fé. Esses, com certeza, estão mais próximos de herdar o reino dos céus. Aqueles que estão com os ouvidos e os corações abertos para ouvir Deus, porque Ele falará de diversas formas. Ele falará de formas diferentes. Quem tiver Ele vivo, pulsando dentro de si, vai perceber que é Ele falando. e vai ouvir, e vai obedecer, vai pôr em prática tudo o que ele for falar. Lembrem-se, Deus está chegando. Deus já está. Deus se manifestará de uma forma ainda mais ampla. Quem terá ouvidos? Quem terá olhos? Quem terá coração? Quem terá abertura de espírito para receber o Espírito Santo de Deus em si? Quem o aceitará? Quem o ouvirá? A escolha, a percepção, o sentir pertence a vós. Só depende de vocês. Mudem já. Vocês podem atingir um nível muito alto, ainda nesta encarnação. Vocês estão, vocês encarnados, humano da Terra. Vocês estão no momento encarnatório, nesta época, neste tempo. No momento encarnatório de extrema importância. Um momento ao qual muitos espíritos no universo queriam estar nos seus lugares, independente da sua condição financeira, independente da dificuldade que você está passando, eles queriam estar nos seus lugares. Não desperdicem essa chance. Não desperdicem essa oportunidade de crescimento, de evolução. Não desperdicem. Porque o momento é de muita luz. Mesmo que pareça estar tudo em trevas, o momento é de muita luz. A luz brilhará nesse mundo. A cada dia que passa, ela está brilhando cada vez mais forte. Ela está dissipando as trevas. A luz vem glorificando os justos. A luz vem confundindo os soberbos e os egoístas. E vai continuar cada vez mais. Onde haverá separação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo? Quem você quer ser? Um filho da luz, filho de Deus? Ou filho das trevas? Ou do diabo? Vocês escolhem, meus queridos irmãos. Nós os amamos muito. Nós nos preocupamos convosco. Nossa preocupação é grande porque sabemos que vocês estão no esquecimento, que vocês estão na carne. Sabemos das dificuldades. Sabemos que às vezes é difícil acreditar em uma coisa ou outra. Mas tenham fé, porque se vocês tiverem um pouco de fé, um pouquinho de fé, dá para chegar muito longe só com a fé. Com a fé, vocês podem amar. Com a fé, vocês vão ver Deus. Só com a fé. Com a fé, vocês mudam o mundo. Com a fé e a obediência ao Pai, às suas leis. Obedeçam suas leis. E tudo vai fluir. Tudo vai caminhar. Muito obrigado. Que a paz do Altíssimo, a paz de Deus, esteja, meus filhos, convosco. Graças a Deus. Yeah!